Então confirma, todos com a mão pra cima, elementos na ativa, persista. Então confirma, todos com a mão pra cima, elementos na ativa, persista. Sinto grave, batendo no peito, soco de Mike Tyson. É novo milênio, estilo futurista, ninguém desacredita. Rap original, som de cientista. Todo mundo firma, sempre seguindo a rima. Instinto agressor, bomba de Hiroshima. Rap universal, essa é a nossa sina. Com a cabeça feita, vamos partir pra cima. Som de laboratório, ninguém desacredita. Ser ou não ser, não importa, a gente firma. Então confirma, todos com a mão pra cima. Elementos na ativa, persista. Então confirma, todos com a mão pra cima. Elementos na ativa, persista. Então confirma, todos com a mão pra cima. Elementos na ativa, persista. Predador está na área. Então confirma, o grande está na área. Então confirma, o coxa está na área. Então confirma, Camelo está na área. Então confirma, DJ Wass está na área. Então confirma, afirma, nunca desista. Explodiu! É um arregaço, o vendaval está passando, deixando seu recado com ideias positivas, detonando o mercado. Espaço tem pra todo mundo, tem que estar sempre ligado. Estamos preparados, o som é bem pesado. É pra cima, esse é o recado. Sapo eu não pago, pago eu não, não pago o sapo. Que fique marcado como pelas beiradas, como se fosse um rato. Sem lero, lero, blá blá blá, tititi. Preste atenção, porque o som é este aqui. Então confirma, todos com a mão pra cima. Elementos na ativa, persista. Então confirma, todos com a mão pra cima. Elementos na ativa, persista. Então confirma, todos com a mão pra cima. Elementos na ativa, persista. Então confirma, todos com a mão pra cima. Elementos na ativa, persista. Predador está na área. Então confirma, o grande está na área. Então confirma, o coxa está na área. Então confirma, Camelo está na área. Então confirma, DJ Wass está na área. Então confirma, afirma, nunca desista. Som de qualidade, então confirma. A ideia por aqui é sempre positiva. Se estiver no desespero, não, desanima. Ouça o nosso som e fique por cima. Afirma, insista, nunca a desista. Uma lavagem cerebral é o que você precisa. Música de qualidade, sempre exija. Então confirma, todos com as mãos pra cima. Esse é o som, elementos na batida. Lincoln ou coxa na rima, Lincoln coxa na rima. Então confirma, todos com a mão pra cima. Elementos na ativa, persista. Então confirma, todos com a mão pra cima. Elementos na ativa, persista. Então confirma, todos com a mão pra cima. Elementos na ativa, persista. Então confirma, todos com a mão pra cima. Elementos na ativa, persista. Predador está na área. Então confirma, o grande está na área. Então confirma, o coxa está na área. Então confirma, Camelo está na área. Então confirma, DJ Wass está na área. Então confirma, afirma, nunca desista. Alô, quem é? Não importa, é um aviso. Fique esperto nessa ideia, pois eu insisto. Confirmo, vá atrás de seus objetivos. Nossa trilha sonora é um incentivo. Ideias positivas, esse é o nosso trunfo. Papo furado aqui não rola, só pra maluco. Insisto, fique atento com tudo. Preste atenção nessas palavras, confirma é tudo. Confirma é tudo. Então confirma, todos com a mão pra cima. Elementos na ativa, persista. Então confirma, todos com a mão pra cima. Elementos na ativa, persista. Então confirma, todos com a mão pra cima. Elementos na ativa, persista. Então confirma, todos com a mão pra cima. Elementos na ativa, persista. Predador está na área. Então confirma, o grande está na área. Então confirma, o coxa está na área. Então confirma, Camelo está na área. Então confirma, DJ Wass está na área. Então confirma, afirma, nunca desista.